Deus, Morena Deus, de 1958, com Tonico e Tinoco, a dupla Coração do Brasil. A primeira gravação é de 1947. Clube do Caipirão é a nossa história resumida em músicas. Daqui a pouquinho tem Humor Caipira. Hoje o Humor Caipira é com Alvarenga e Ranchinho, os Milionários do Riso. Mas agora tem Lourenço e Lourival, as Vozes de Cristal. Antes tem um cafezinho, né, Juju? É isso, ela tá aqui do meu lado direito, já com o bule, né? Acabou de passar um café. Um golinho só, Juju. Aí, ó, bom demais, né? O cafezinho não tem horário, é sempre bem-vindo, né, seu moço? É verdade. Isso, vamos aproveitando. Vou aproveitar este. Ah, é? O Gervásio quer também? Põe um golinho pro Gervásio, então, faz favor. Ali, ó, vai, velho, vem aqui. Aí, ó, bom demais, né? O café é bom demais, né? A bebida oficial dos brasileiros é o café e a cachaça, né? Ei, ai, ai. Paga uma cachaça pra eu? Ah lá, falando em caixa, não, agora não tem como pagar, não. Tamo trabalhando. Aí eu mandei dano. É, vamos ver outra hora, tá bom? É verdade. Isso. Apreceia um café aí com nós. É nóis. Beleza, vamos ouvir Lourenço e Lourival, as Vozes de Cristal, de 1975, o Selo de Sangue. Alô, amigos, aqui quem fala? É o Lourenço. Aqui é o Lourival. Nós estamos aqui no programa do nosso grande amigo Luiz Henrique Pelícia, Clube do Caipira. Lá dos campos de batalha, o pracinha escrevia pra sua noiva contando a saudade que sentia. Como era examinada toda carta que saía, mandava boas notícias e a verdade não dizia. Um dia chegou uma carta, estava escrito Lourdinha: eu estou bem de saúde, e quando ler estas linhas, por não ter outro presente junto com esta cartinha, tire o selo desta carta e guarde por lembrança minha. Tirou o selo e por baixo com sangue viu assinado: estou sem as duas pernas no hospital internado. Lourdinha foi na capela rezar pro seu bem-amado, pra que Deus mandasse ele, mesmo que fosse aleijado. E quando a segunda carta que a Lourdinha recebeu, virou o selo depressa, com espanto percebeu. Embaixo não tinha nada, rasgou o envelope e leu: e no hospital de guerra o seu amado morreu. Lourdinha ficou doente, pouco tempo mais durou. Dois selos tão pequeninos destruiu tão grande amor. O primeiro trouxe o sangue com quem seu noivo assinou. O derradeiro envelope foi a morte que selou. Belíssima interpretação de Lourenço e Lourival, as Vozes de Cristal, o Selo de Sangue, música que fez muito sucesso com Zé Fortuna, Pitangueira e Zé do Fole, os Maracanãs. É verdade. Regravado aí pelo Lourenço e Lourival em 75. Modão, ficou bonito demais, hein? Você está fazendo uma viagem pela história da nossa música sertaneja. Clube do Caipirão. É isso aí, compadre, é isso aí, comadre. Vamos que vamos nessa toada, nesse batidão gostoso com um programa pra você, não é mesmo? É verdade. E o Recanto Caipira, a maior biblioteca caipira do Brasil. Das melhores. História dos artistas, grandes sucessos, curiosidades e muito mais. Recanto Caipira, o portal da música raiz. www.recantocaipira.com.br. É da nossa grande amiga e companheira Sandra Cristina Pelipato, de Ribeirão Preto, São Paulo. Um abração, Sandra. Defendendo a tradição, programa Clube do Caipirão. Mãezinha, escreva-me Belmonte e Miltinho. Mãezinha, se tu soubesses o que eu sinto nesta hora, aqui na grande cidade a saudade me devora. Mãezinha, peço chorando outra carta sem demora. Meu coração só se acalma lendo as cartas da senhora. Mãezinha, escreva contando como vai sua saúde. Eu vivo preocupado e os recados não me iludem. Mãezinha, se até agora não voltei porque não pude, vou indo bem nos estudos, só o trabalho é que elude. Mãezinha, todas as noites eu rezo com devoção. Seus conselhos não esqueço, reconheço a obrigação. Mãezinha, não se preocupe, só preciso de oração. Jamais na vida, mãezinha, magoarei meu coração. Mãezinha, te peço agora, faça-me um grande favor. Diga pra minha querida que a amo com ardor. Mãezinha, receba um beijo deste filho com fervor. Eu peço a Deus que a proteja, minha mãe, meu grande amor. Aqui o sucesso não para, Belmonte e Miltinho, mãezinha, escreva-me. Ei, que beleza, hein? Clube do Caipirão é tradição caipira. Lorito e Loreto vem chegando aí, é isso, Luquinha? Lorito e Loreto, caminho certo. Hoje em minha vida só tenho vitórias, meu caminho é glória, meu mundo é bonito. Hoje as minhas preces sei que são ouvidas, meu rumo na vida vem lá do infinito. Eu antigamente vivia penando, sofrendo e chorando neste mundo aflito. Mas hoje estou livre de tanta tristeza, em minha defesa tenho Jesus Cristo. Todo o meu caminho é abençoado, estou amparado e posso dizer: meu Jesus amado, tu és poderoso, me sinto orgulhoso por me socorrer. O mestre querido nas causas urgentes sempre está presente pra me defender. Nas causas difíceis, meu mestre aliado está do meu lado e me faz vencer. Eu era tão tão triste, cheio de lamento, muito sofrimento, vagando infeliz. Passei muitas dores sozinho na vida, mas dessa ferida não tem cicatriz. Minhas aflições foram resolvidas e foram banidas sem deixar raiz. E meu testemunho a todos eu digo, confiando em Cristo, hoje sou feliz. Senhor soberano, dono do universo, suplicando eu peço pela humanidade. Envie o seu filho pra tirar da terra as armas de guerra, fome e crueldade. Liberte seu povo dessa apostasia, da dor, agonia e tanta maldade. E traga em teu reino amor, alegria, paraíso, vida, paz e eternidade. Caminho Certo com Lourito e Loreto no Clube do Caipirão. Clube do Caipirão é tradição sertaneja. Para saber mais do nosso programa, conhecer a equipe, ter mais detalhes do universo sertanejo, da cultura caipira, acesse o nosso portal e fique bem informado. Acesse o nosso portal clubedocaipirão.com.br, o melhor da cultura sertaneja da internet. Mais um modão no jeito, agora com Muniz Teixeira e Joãozinho, Leitão a Pururuca. Alô, ouvintes, aqui é o Muniz Teixeira. E aqui o Joãozinho, nós também fazemos parte dessa programação. Clube do Caipirão. Lá na roça onde eu moro, supermercado não tem, só tem na beira da estrada no armazém. Mas lá eu colho de tudo, não esquento a minha cuca, falo com toda franqueza, em casa a minha despesa é só o sal e o açúcar. Que quando chega a visita, minha mulher não preocupa, mistura é frango e angu, delicioso tutu com leitão a pururuca. Quem for passear lá em casa encontra bastante fartura de milho, arroz e feijão, legumes, frutas e verduras, terreiro cheio de frango, leitoa da no mangueiro, e uma vaquinha mansa pra ter o leite das crianças, também meu queijinho caseiro. E quando chega a visita, minha mulher não preocupa, mistura é frango e angu, ou um delicioso tutu com leitão a pururuca. O meu cafezal é pequeno, mas dá uma boa produção. Colho de tudo pro gasto no meu pedaço de chão. Minha despesa é pequena, inflação não me assusta. Na vendinha do seu lar só compro açúcar e o sal, o mais eu nem sei quanto custa. E quando chega a visita, minha mulher não preocupa, mistura é frango e angu, ou um delicioso tutu com leitão a pururuca. Leitão Apururuca, Muniz Teixeira e Joãozinho, parceiros do Clube do Caipirão. Clube do Caipirão, abrindo o baú da música sertaneja. Mais um intervalinho e a gente já volta. Você está ouvindo o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Estamos apresentando o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao nosso programa. É o Clube do Caipirão trazendo para você o melhor do cancioneiro rural, o melhor da música tradicional, porque sertanejo regional de qualidade é aqui no Clube do Caipirão. Clube do Caipirão é tradição sertaneja. Tem muito mais músicas pra gente ouvir ainda aqui no programa. Escuta uns caipira. Mas antes eu quero lembrar você da Vitrine Caipira, a sua loja virtual. Você quer comprar música caipira, CDs, DVDs ou apenas canções? Você entra lá no portal, você tem a música nova, a música antiga. Sendo caipira e sem agrotóxico, é no Vitrine Caipira, a sua loja virtual, do nosso grande amigo JC de Ribeirão Preto, São Paulo. Das melhor. Vitrinecaipira.com.br entregando para todo o Brasil. Clube do Caipirão, o maior programa sertanejo raiz do rádio. Agora chegou um dos momentos mais esperados do nosso programa. É hora do humor caipira. Pare o que você está fazendo, chegue mais próximo do rádio e vamos rir juntos com os milionários do riso, Alvarenga e Ranchinho. Agora, no Clube do Caipirão, humor caipira. Os milionários do riso, Alvarenga e Ranchinho. A mexer com as mulheres comigo. As moças de nome Alice vive só de disse me disse. As moças de nome Rosa são moça muito prosa. As moças de nome Carme qualquer coisa dá o alarme. Moça de nome Elizabeth faz a barba com gilete. Moça de nome Marieta gosta muito de lambreta. Moça de nome Conceição só namora na escuridão. Moça de nome Maria com casa fica pra tia. Moça de nome Terezinha não quer nada com a cozinha. Moça de nome Gabriela são preta que nem panela. As moças de nome Gilda são muito de Veltilda. Ué, quase que não deu, hein? Ajeitei, né? Ah, é? As moças de nome Amélia só casa depois de velha. Moça de nome Joaquina são moça da perna fina. Moça de nome Marilu muda de nome que isso não serve pra rimar. Moça de nome Juju a rima é a mesma. Ah, mas tem que arrimar, compadre. Ah, então vai ser o último nome esse, hein? Moça de nome Marilu gosta de comer angu. Obrigado. Bom, mas é bom mesmo, né? Você reparou como tem moça bonita aí, como é? Mas tem mesmo, né? Tem cada torresminho. Bom, também tem umas pelancas aí também, né? Tem mesmo, tem mesmo. Rapaziada, aqui tá de parabéns. Tá, né? Mesmo. Com tanta moça bonita, carece até de casar, né? Carece mesmo. Não, porque rapaz sorteiro sofre muito. Sofre mesmo. Assim arranja uma moça, casa, são dois a sofrer, melhora mais, né? Você vê o rapaz solteiro, né? É. O rapaz solteiro não tem uma mulher. pra pregar um botão na camisa dele. Não tem. Não tem. Você vê o casado, né? Não tem camisa pra pregar botão. É o tal negócio. Mas é mesmo, né? Ô, compadre. É. Eu queria perguntar um negócio pra você. É. Pra mole que todo mundo que vai se casar, é, sempre o homem vai de preto e a mulher de branco. Pai, não sabe? Ah, você também não fala. Ô, oh, farta de ignorância. O homem se veste de preto porque preto é luto. Ah, luto. Ele casou, tá morto pro resto do mundo. Agora a mulher se veste de branco porque branco é paz. Ah, paz. Paz e picareta pra enterrar o marido. Mas falar em mulher, você soube da última moda de mulher que inventaram lá no Rio de Janeiro? A última moda? É. Qual é foi a última moda? Inventaram no Rio de Janeiro um maiô de três peças. É. Três peças? É, a última novidade. Tá aí o negócio. Eu conheço um maiô de duas peças. É. Qual de três peças eu não conheço, não. Inventaram agora. É? É. Como é que é, hein? É chapéu, óculos e chinelo. Humor caipira. É a ingenuidade do caipira, a sinceridade do caboclo. Humor caipira no Clube do Caipirão. Acesse o nosso portal clubedocaipirão.com.br, o melhor da cultura sertaneja da internet. A marca da traição. Vamos ouvir agora com Zilo e Zalo. Sinalizou Gerbaz, tá no jeito aí, velho? É agora. Então roda a moda. Vendo Maria doente, chegando no fim da vida, José fez uma promessa, com a alma comovida. Se a santa padroeira salvasse a sua querida, eles iam se casar na igreja da Aparecida. Depois de pouco tempo, alegrava seu viver. A Maria, sua noiva, já deixava de sofrer. Ele então se preparava pra cumprir o seu dever e pagar essa promessa que acabava de fazer. Mas numa tarde chuvosa, a desgraça ele encontrou. O rapaz perdeu a vista numa queda que levou. Por causa desse defeito, Maria lhe desprezou. Com um moço da cidade, ela fugiu e casou. Rapaz, no fim do ano, para o norte viajou, e nos pés da padroeira, soluçando ajoelhou, e sentiu nesse momento, que a sua vista voltou. Foi o segundo milagre, que a santa lhe mostrou. Na casa de Maria, numa noite de verão, nascia um pobre ceguinho, chorando na escuridão. Foi a força do destino, dessa mãe sem coração, que marcou o próprio filho, com a marca da traição. De 1966, a marca da traição com Zilo e Zalo. As raridades da música caipira, você só ouve aqui no Clube do Caipirão. Aquece lar, aquecedor solar Solis, é energia que dura. Uai, menino. 0 operadora 18-3652-7167. Com aquecedor solar, você tem água quente para toda a família. Ah, é? Banho com conforto de hotel 5 estrelas. Ixi. Tem uma grande economia na conta de energia elétrica. Opa! Valorizando localização do seu imóvel, baixo custo de manutenção, até 10 anos de garantia. Aquece Lar Aquecedor Solar Solis, www.solis.ind.br. Estes são da nossa turma, viu, caboclo? É nóis! Defendendo a tradição, programa Clube do Caipirão. Essa é das bruta, capial. A parede fumaçada lá por dentro do ranchão, carne de bicho mateiro no mormaço do fogão. Na taipa toco de brasa, lá na trempa um panelão. O tempero da comida cheira em todo o casarão. O caboclo está contente lá no fundo do sertão. A champanhe de barroque, armação feita de pau, é um castelo do caipira, morada do capial. O bicho mateiro desce da capoeira fechada, gavião voa de fasto preparando a emboscada. Onça ruge na montanha, o boi berra na invernada, tem capivara criando lá no meio da porcada. Capial lá tem de tudo, nós aqui não temos nada. A chupana é de barrote, armação feita de pau, é o castelo do caipira, morada do capial. A paca vem o carreiro, o capial tá na mira. É no baque da laporte, a caça deita e revira. Adora uma caçada, mas não dispensa um catira. Ele só anda descalço, marra calça com ibira. Ser doutor é muito fácil, difícil é ser caipira. Capial com João Mulato e Pardinho, de 1996. Sucesso, hein? A melhor programação caipira do seu rádio. Clube do Caipirão. Os mariates da música sertaneja, Pedro Bento e Zé da Estrada, vão cantar pra gente. É isso, Luquinha? É verdade. Sinalizou o companheiro Zé Luquinha na picape número 1. Vai lá, Luquinha, Chico Bento. Chico Bento era um caboclo que, com um ano de casado, desconfiou que sua mulher lhe trazia enganado. E pra ter uma certeza, uma viagem ele inventou, e no mato se escondeu pra ver o traidor. Quando foi tarde da noite, viu um cavaleiro chegar, que apiou e bateu na porta, sua mulher mandou entrar. Ele, louco de ciúme, foi chegando devagar, pela fresta da janela, viu os dois sentados de a par. Ele derrubou a porta e três tiros disparou. Aquele corpo sem vida, estendido ali ficou. Foi a última palavra que o coitadinho falou. Meu filho que eu tanto amava, porque foi que me matou.

chegando naquela pensão, um viajante já fora de hora foi dizendo para a garçonete: me traga um frango, vou jantar agora. Eu estou bastante atrasado, terminando eu já vou embora. Ela então respondeu num sorriso: mamãe tá de pé, pode crer, não demora. Quando ela foi servir a mesa, delicada e com muito bom jeito: me desculpe, mas trouxe uma franga, talvez não esteja cozida direito. O viajante foi lhe respondendo: pra mim franga crua, talvez eu aceito. Sendo uma igual a você, seja qualquer hora, também não enjeito. Foi saindo de cabeça baixa pra queixar ao seu pai a mocinha: minha filha, mate outra franga, pode temperar, porém não cozinha. Vou levar esta franga na mesa, se bem que comigo a conversa é curtinha. É a coisa que mais eu detesto, ver homem barbado fazendo gracinha. Foi chegando o velho e dizendo: vim trazer o pedido que fez. Quando o cara tentou recusar, já se viu na mira de um chimite inglês. O negócio foi limpar o prato quando o proprietário lhe disse: cordeiro, nós estamos de portas abertas pra servir a moda que pede o freguês. Prato do dia: Tião Carreiro e Paraíso, de 1981. Clube do Caipirão é tradição sertaneja. E nós perdemos recentemente o grande Geraldo Meirelles, conhecido como o Marechal da Música Sertaneja. Ele tinha 87 anos e faleceu em sua cidade natal, Casa Branca, no interior de São Paulo. A causa da morte não foi divulgada pela família. Geraldo Meirelles tem uma história vasta e importante na música caipira. Foi um dos principais defensores do gênero na mídia. Fez seu nome no rádio paulistano, antes de estrear sua grande atração na TV, o programa Canta Viola, um grande espaço conseguido para a música sertaneja ainda nos anos 60 e que permaneceu por quase 3 décadas no ar. Como apresentador, passou pelas rádios Record São Paulo, Rádio Cultura, Gazeta, Tupi e Bandeirantes. Foi o Geraldo Meirelles quem sugeriu o nome Chitãozinho e Chororó a 2 jovens cantadores paranaenses. A ideia veio de uma canção justamente com esse nome e sucesso na época. Era uma composição de Serrinha e Atos Campos, que, aliás, era o seu cunhado. Uma das últimas aparições nacionais do Geraldo Meirelles na TV foi como entrevistador no programa Roda Viva, da TV Cultura de São Paulo, em um programa com Zezé de Camargo e Luciano, isso no ano de 2012. O apelido de Marechal surgiu ainda na época do rádio. Segundo ele, como muitos radialistas já utilizavam o termo Capitão, Capitão Furtado, Capitão Barduino e tantos outros, deram o apelido de Marechal para ficar diferente. E nós encontramos uma entrevista do Geraldo Meirelles, junto com Chitãozinho e Chororó, contando um pouquinho da história de como se conheceram e de como Geraldo propôs ou impôs o nome à dupla. Vamos ouvir. Clube do Caipirão. Fui procurado por um senhor com seus 2 menininhos no meu escritório e posteriormente na rádio, 9 de julho. E a gente fez um teste. A gente cantou pra ele e falou: poxa, vocês têm valor mesmo. Sabe o que ele falou pra gente? Aí falou: só que vocês têm que pegar essas músicas de vocês, jogar tudo fora, aprender outras músicas e vocês têm que melhorar a dicção. É. Então, mas vamos para casa agora descansar. Leve esse lápis, ponha na boca 15 minutos por dia, leia um jornal, uma revista, em voz alta. Falando assim, E depois vocês vão vir aqui para mim gravar para ver a diferença da dicção. Quando a gente voltou uma semana depois, falou, agora dá para cantar no meu programa. Através do programa do Geraldo surgiu o convite para a gente participar de um filme chamado No Rancho Fundo. Primeiro foi o Homem Lobo. O Homem Lobo, né? É. O Homem Lobo era uma participação, ia cantando uma música só no filme, né? Um filme de lobisomem. O cara viu a gente na televisão e falou, eu quero esses meninos no meu filme. Até hoje. A gente não pôde assistir o filme porque era proibido, né? A gente era criança. Quando estreou em São Paulo. Aí depois veio No Rancho Fundo. Um filme com vários artistas sertanejos. Esse disco não foi o nosso disco de estreia, de carreira. O Geraldo ficou bravo quando a gente gravou, porque ele não sabia que a gente estava cantando. A gente estava cantando músicas folclóricas. Folclóricas, músicas sátiras, né, dos personagens que tinham, dos caipiras do filme. Ele é a trilha do filme mesmo, falei, né? Você conta tudo que eu estou pensando para vocês. Eu quero fazer um que disco vocês cantem uma agora. Música moderna, uma música, um disco mais... Mas... Você não pode falar errado, você tem que cantar Vocês correto. Têm que cantar a música sertaneja falando bem. Porque aqui era só nós quer, nós vai, e agora nós já tínhamos um Mobral, não podia ser mais assim. Mas a gente tava ganhando um dinheirinho e lançou aquele disco, acabou. Daí ele foi na... Aí nós fomos na Beverly, foi a nossa primeira gravadora, que depois virou Copacabana. Aí a gente... não é que eles contrataram um disco para fazer um teste. Não atenderam o pedido do Geraldo, né? Gravaram um disco, vamos gravar um disco, depois a gente vê o contrato. Aí já fez um disco bem elaborado, bacana. Aí começou a nossa carreira. Mas é ao vivo ainda, nessa época a gente gravou. Foi aí nós viramos Chitãozinho Chororó. É. O nome que eu dei a eles é Chitãozinho Chororó, por causa deles parecerem um passarinho. Pedi ao Atos e ao Serrinha me cederam o nome da música e pus Chitãozinho Chororó. Então fiz a patente para que ninguém roubasse, que eu acho o nome muito bom. Aí nós achamos ruim demais, falamos, meu Deus, mas que nome caipira, a gente não quer fazer uma música mais moderna, esse nome é muito caipira para nós. E nós dois molequinhos, né? Não, mas a gente não queria, mas aí já falaram... Já tava adolescente. Aí o Geraldo anunciou a gente no programa dele, agora com vocês, a dupla... A partir de hoje se chama Chitãozinho e Chororó. Nós entramos, você sabe que somos nós mesmo? Clube do Caipirão. Bonito, né? Grande Geraldo Meirelles, o marechal da música sertaneja. Vamos ouvir Chitãozinho e Chororó com os paranaenses Chitãozinho e Chororó. Meu ranchinho amarradinho de cipó, pra uma casa na cidade, nem que seja Bangaló. Eu moro lá no deserto, sem vizinho eu vivo só. Só me alegra quando pia lá pra aquele escapundó. É meu chitã e o chororó. Chitã e o chororó. Quando rompe a madrugada, canta o galo carijó, e a triste a coruja na colmeira do paió. Chega a entardecer, dia triste o jaó. Só me alegra quando pia lá pra aquele escapundó. É o meu amor, o chitã e o chororó. É o meu amor, o chitã e o chororó. Thank you. tira pó. Veio buzina e cachorro pra fazer o forró bodó. Só me alegra quando pia na traqueira e sobe o dó. Veio buzina, veio chororó. Veio buzina e veio chororó. Sai do meu peito e me embala juveló. Só me alegra quando pia lá pra aquele escarpudó. Venho buchitã, venho chororó. Venho buchitã, venho chororó. Grande sucesso de Atos Campos e Serrinha com Chitãozinho e Chororó. Chitãozinho e Chororó. Você está fazendo uma viagem pela história da nossa música sertaneja. Clube do Caipirão. Bom, nós vamos pro intervalo. É rapidinho mesmo e a gente já volta. Você está ouvindo o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Estamos apresentando o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Meu compadre, companheiro, minha comadre e grande amiga, estamos aqui no Clube do Caipirão fazendo você matar saudades de um passado tão presente no coração de cada um de nós amantes da cultura caipira. Clube do Caipirão é tradição caipira. Agora, as Três Rosas com Moreno e Moreninho. Tão triste assim, nós amava loucamente, nosso amor era sem fim. Mandei fazer nossa casa, na frente fiz um jardim. Plantei um pé de roseira perto de um pé de jasmim. Rosa que deu, pra ela eu fui levar. Ela me agradeceu e pegou a me falar. A outra rosa que der, sou eu quem vou apanhar pra enfeitar a igrejinha que nós casar. Quando deu a outra rosa, ela veio e apanhou, e cumprindo o juramento, a capelinha enfeitou. Em frente um libertar, foi que o padre nos casou. Realizamos nosso sonho, mas pouco tempo durou. Rosinha ficou doente,

cadeira de balanço com craveiro e cravinho aqui no Clube do Caipirão. Clube do Caipirão, abrindo o baú da música sertaneja. O Gervásio tá ali tomando um tereré, a Juju também já vem passando. É, acabou aí, velho? Acabou? Ah, então traz um golinho aqui, Juju, faz favor. Isso. Das melhor. Pode pôr na guampa aí. Aí, ó. Bom demais, né? O tereré também é surpreendente, né? É verdade. É o tereré, o chimarrão. Ei, mas é bom, né? Ele toma o tereré, não tá mais acostumado com tereré. Mas de vez em quando sai um chimarrão também, né, seu moço? É verdade. É. Faz assim. Isso, beleza. Vamos apreciando um tereré ou um chimarrão, se você preferir, aí do outro lado, com Teodoro Sampaio, de 1982, Ladrão de Mulher. Delegado de polícia, conheci a profissão. Pra ele não existia um caso sem solução. Um dia chegou um caboclo, foi falando pro doutor: veja que um tipo qualquer roubou a minha mulher. Eu vim me queixar do senhor. O delegado nervoso foi dizendo pro sujeito: nossa lei é uma só, eu vou cumpri-la direito. Quem roubou sua mulher não pode ir pra prisão. Quem rouba mulher alheia nunca mereceu cadeia. Pela lei não é ladrão. Este relógio de ouro no seu braço, seu doutor, como que existe prova que o relógio é do senhor? Delegado se alterou, já saindo do normal. Eu nunca errei um passo deste relógio em meu braço. Eu tenho nota fiscal. Provo que a mulher é minha, também tenho documento registrado no cartório, certidão de casamento. O doutor chegou no ponto que eu queria ter chegado. Eu aguardo ali na porta, eu quero a mulher de volta. Se vire seu delegado. Ladrão de Mulher com Teodoro Sampaio aqui no nosso programa. A melhor programação caipira do seu rádio. Clube do Caipirão. Em 1957, Campanha e Cuiabano gravaram Meu Passarinho, clássico da nossa canção que a gente recorda agora. Passarinho foi meu amor quem me deu. Devia ser preso sozinho, de tristeza ele morreu. Ah, nunca mais ele cantou, mas que saudade ele deixou. Para meu sonho despertar, mas como é triste. Ganhei um passarinho, foi meu amor quem me deu. Bebia sempre sozinho, de tristeza ele morreu. Ah, nunca mais ele cantou, mas que saudade ele deixou. Para meu sono de